vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Bom dia, meus amados irmãos. Com esse texto de Eclesiastes, capítulo 1, verso 13 e verso 4, nós estamos dando início à nossa programação. Queremos dizer que logo mais às 14h em nosso templo, quinta-feira hoje, nós temos sempre o culto da melhor idade. Venha, venha você que faz parte dessa grande equipe para estarem na casa de Deus. Também nos bairros da nossa cidade, nas congregações da Assembleia de Deus, temos grande culto nessas noites, e como no interior também, onde a Assembleia de Deus, ela tem as suas portas abertas. Na cidade de Paulo Bento, hoje o irmão William e o presbítero Sonnenberg estará com os irmãos para esta noite de vitória, essa noite de cura. E junto com eles sempre vai mais alguém para cantar, para estarem com esses queridos irmãos aí nessa cidade em Paulo Bento. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Eclesiastes é um dos livros mais ricos da Bíblia Sagrada. Salomão está falando sobre a vida como algo transitório, algo que vai, queiramos ou não, ela vai, algo que passa, como algo que vai indo, começa a usar algo rotineiro, natural, numa ideia de sol nasce, sol se põe, como a vida é uma rotina diária. E ele continua e diz: geração vai, geração vem, e na verdade cada geração deixa um legado. A geração dos anos 50, 60 deixaram grandes oradores, homens que fizeram grandes discursos, políticos eloquentes, também líderes fechados. A geração atual é uma geração distinta. Ela não quer ouvir show de oratória. Hoje é uma geração é objetiva, concreta, ela quer discurso concreto, com lógica. E aí nós estamos vendo as manifestações, as praças, as manifestações dos grupos organizados, enfim, buscando alguma coisa. É uma geração que está inquieta no seu mundo, mas essa geração vai passar. Cada geração tem o seu lugar na sociedade, na história, tem o seu nome, tem o seu registro, mas nenhuma é eterna. Nós precisamos entender que gerações anteriores à nossa também tiveram seus obstáculos, suas filosofias de vida, pois mais nobres que eles sejam, por mais hábeis que pudessem ser, eles passaram. Jesus viveu numa geração que contrariava a lógica da sua época. Ele usava a sensibilidade, a serenidade para atingir os seus objetivos. Jesus acreditou no ser humano, acreditou em cada um de nós, apesar de todos os nossos defeitos. honrou pessoas sem honra. Você pode entender isso? Amou alguém que não era amado e doou-se para quem não o merecia. Jesus tinha um especial apreço pelas pessoas. Quanto mais tropeçavam e davam um trabalho, mais ele investia nessas almas cansadas. E esta geração que Jesus encontrou, esta aí, ela continua hoje entre nós com os mesmos problemas. Morrem-se os homens, mas os problemas continuam. E você pode fazer uma retrospectiva e dar um novo rumo para a tua vida a partir de hoje. Eu deixo esta reflexão para o teu coração. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei. Eu passar, as suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar, eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Eu quero nesse momento orar com você. Eterno Deus e amado Pai que estás nos céus, nós estamos diante de ti, clamando, orando pelos milhares de ouvintes, gerações que estão indo e gerações que estão chegando, esse conflito de gerações. Mas a Bíblia manda nós orarmos, clamarmos diante de Deus e apresentarmos diante do Senhor a nossa petição. Eu intercedo pelos milhares de ouvintes, os pais, as mães, as crianças, aqueles que estão nos albergues, nas casas de recuperações, aqueles que estão doentes nos hospitais. Nós apresentamos diante de ti aqueles enfermos em casa, sem o acompanhamento médico, e que eles possam, neste momento, receber a cura, o milagre, a bênção, em o nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém.